Quem pode ajudar-me no caminho? Pois sozinho o destino eu não consigo encontrar. Placas apontando falsos rumos, pelos muros vejo setas, mas nenhuma delas vai me enganar. Não estou sozinho, não. Não estou sozinho, não. Aonde quer que eu vá, o meu Deus comigo está. Não estou sozinho. Existem muitas vozes, são atrozes tentativas de enganar a multidão. E quem se distrai pela estrada não vê nada, não vê a ponte quebrada, logo à frente a escuridão.